Abukur, what is that? Agora azul 4206, sua decolagem foi o 58. Obrigado, sim, fará 196, corrigindo 198. Confirmamos. 3 até 5 mil. Até 5 mil, então, 3, 3. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, decolado na Puca. 3206, controle, contato, radar. Ciente. 3858, chame Recife, 12545. 125 para ser virado, meu amigo. Boa noite com você, e até a próxima. Boa. O filme é o Gol 9084. Afirmativo, 9084. 9084, ainda não tem o plano do sistema, peço que o senhor aguarde, ok? Tá, pode ser. Eu falei com a companhia, já foi feita a modificação já há um tempo atrás aí, pelo estado, por favor. O sinal 6310, vento no 60 graus, 612 nós, livre decolagem 10. Boa noite, 89, após a rolagem do Airbus, tá, o sinal ali mantém na 10. Alcinar 6310, decolou 01, sob o controle agora, 119, decimal 8, bom voo. 198. Controle, Alcinar 6310, 810 na saída pouca. Luciano 310, esse é o controle, contato radar. Portugal 010, clear until 2000, no restriction. Clear 2000, no restriction, Portugal 010. Ah, 3662, chame Recife, 12545. 12545, livre decolagem da 10, vento 160 graus, 5 nós. Livre decolagem 10, 8, 2, 9. Ciano 313, desça para 3000, velocidade 210. Portugal, 019, clear to the ILS. Clear to the ILS, 019. 35. 313, vetoração, direita proa 235, tem como limite localizador. Direita 235, limite ao lado, 319. 39, buenas. Salvador Gol 889. E 206, chame Recife 1245. 2545 é do 4206, obrigado. Frequência para o 889? Eu no 889, perdão, é 198 a frequência, 198, boa noite. Valeu. Salvador 889, boa noite. Boa noite, Gol 889, contato radar. Gol 889, 234. Dano 313 para o localizador, esquerda 140, desça para 2000. Esquerda 140, desça para 2000, é 313. Lá no 5 minutos, acho que a gente resolve sim. Tá bom, obrigado. Portugal 019, did you intercept the localized course? Portugal 019, did you intercept the localized course? That's a good answer. Roger, completing approach and get back to tower, frequency 186. 186, 09, good night. Good night. Oh, good night, airport, 019. Confirme. Air Portugal 019, Tower KLS, runway 10. Roger, 019, clear to land. The wind is 160 degrees, 6 knots, 019. Clear to land, Portugal 019. É afirmativo, nós chegamos com o nosso site tráfego, eles têm lá sua, seu plano processado e tudo. De alguma maneira, esse plano não chegou lá junto ao centro Recife. Né? Só tá faltando esse detalhezinho aí, mas já logo em seguida já deve ser autorizado. Ah, não. A subida prevista foi no final, né? A subida é Mamo, transição Frote. Ok, tá pronto, tá cópia? Pronto, pronto, pronto. Autorizado. Fortaleza nível 370 via Pesulo 19, decola da 10, curva é à esquerda, saída Mamo, transição Frote, aciona o código... Correção, aguarde para o código de transponder, somente para o transponder aguardando confirmação e o controle é no 9735, no 9908, no 9908. Ok, autorizado para a Porta Verde 37, Santa Júlia 119, decola da Vec, curva esquerda, Momo, Frote, na subida, controle 398, vai aguardar o transponder. Afirmativo, aguarde para acionamento também mais de um minuto. Também aguarde. Positivo, está agora 5.3 milhas para passagem sobre o marcador. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre para pouso, 1186. Reduzindo, vai checar 186 até daqui a pouco, abre. Até. Viseiro 84 na escuta? Oi, prossiga. 984, complementando sua informação, seu responder será 5141. Eagle 4-1, obrigado. Qual nível você recebe? 37 ou 350? É, 350. Ok, está autorizado então, 350. 350, obrigado. Estou chamando a 3-1-3, boa noite, passando sempre, pessoal. 3-1-3, aguarde a autorização de pouso. Andando. Livre acionar, reporte para o táxi, 9084. Tá bom. Azul 4209. Sempre Brasil. Confirma a vida agora, é, confirma, é esse mesmo. Obrigado. 019. Eu ele pouso, 160 graus, 5 nós. 3 pousos, né? 3 não, 3. Portugal, 019, leaving, 1 pouso. 019, táxi vai a... Táxi foi Alfa, pode for Juliet. Vai Alfa, go to Fort Juliet, Portugal, 019. Salvador, boa noite, 167-47-360, Guarulhos, informação brava. Pronto. Web 6747 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via Upes 121, decola da 10, após curva à direita, saída arbor, após voo elétrico. Controle 119.8, torre 118.6. Responde 5137. 2 autorizados 360, entendeu que a saída é arbor, transição elétrica. Vai interceptar Upper Zulu 2-1 inicialmente, capitão no zero com a primeira curva à direita, o controle 19-8, torre 2-6, segundo 37 responde, é o 37. 2-6-4-7, cruzamento correto, reporte quando parar, puxa seu nome. Solo 1-2, direita, 2-1-9, solo. Solo 1-9, Salvador, Xanem 3, 1, 3, Globo, 1, 2. Xanem 3, 1, 3, Taxi Alfa, reporte 2, Juliet. Alfa, 2, 1, 3, Portugal 0, 1, 9, Taxi via Juliet, 8, 1, 1. Via Juliet, 2, 8, 11, Portugal 0, 1, 9. ataque final de zero, estamos registro em 3 horas e 40, 1-8-3 a bordo. Voo 9084, deixando o táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, chame torre em frequência 1-8 desse momento. Índia Alfa no ponto de espera de 8, estelar, obrigado, boa noite. Entendi, você pode repetir? Copio para o solo, última chamada. Oceané 6-3, nome da CS. Oceané 6-3, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Autorizado ingresso Juliette para 01, nossa. Pistão 084 está autorizado. Alinhagem de decolar, pistão no zero, vento 1,60 graus, 8 nós. Azul 4209 aproxima-se de Bonfim a 10 mil, sem restrições até 2 mil. 2 mil. Nove zero oito quatro, decola 20, controle 1935. 1935, bom, 9084. 198, corrige, 198. 198. Controle Salvador, Gol 9084, 1700, como frote. Gol 9084, Controle Salvador, aguardado radar. Incidente, sobe pro 350, Gol 9084. Livre aproximação, ILA. ILA, 54 já. Boa, 3305. Vamos ajustar agora 1015, Tuna 4000, direto pro ILS. Confirmo, sim. Vai ajustar o 1015, vai girar à esquerda. Direto Duna, vou descer para 4.000 pés para o ILS, tá, 3305. Duna 4.000, com ele. 3305, obrigado. Duna 209, estabilizou? No localizador, sim. Ok. Chama a torre, 1118 mesmo. marcador, azul 4209, passar travado e alerta, pista 10. Sete autorizado, 4209, pouso pista 10, vento 1,60 graus, 62 a nós. Sete, digo pouso pista 10, azul 4209. Chame Recife 125-45. 2545 Recife, gol 9084.